far. Profissão de salva-vidas. Tô longe de sangue, sul, quilômetro de distância. Quando eles se aproximarem, eu já vou estar bem distante. Pilotando um Opala azul em alguma praia do sul. No meu show, quis arrumar caô, invade meu camarim. Eu vi o cu do Alouro, só trocando ideia, ela bateu no Rossin. Caralho, Flávio do Alouro, qual o nome dessas cachorras? Querendo parte pra agressão, mas foi autodestruição. Já brotou no pico, querendo embaçar, querendo explanar. Lado de cá, eu cochilando de pá, ela pagando de pá, querendo chamar atenção de todos em todo lugar. Só faltava meu gemar, acostumado com enquadro no cotidiano. Então não sei como eu vou desenrolar. E ela disse que não ia mais me dar nem amor e nem atenção. Pediu pra voltar. Vagabundo de verdade, tá ligado no que eu tô dizendo? Nós é bom de conta, então nós sabe ver, não fica, vai dar 100%. Por isso que vagabundo de verdade nunca para, nós dá um tempo. Te presente com relógio, mas no fim de tudo, meu bem, só pude te dar mais um tempo. Sangue suga, hoje tu não vai se criar pra mim. Nós podemos transar de novo e não vai ter nada além disso, amor. Eu te disse, amor, que eu não nasci pra amar. Sem tirar seu mérito, seu limite já esgotou. Cê não tem mais crédito, cálculo tranquilo. Meu look, seu vacilo. Com álcool no meu copo e fumaça nos meus olhos. Ela disse que não ia mais me dar nem amor e nem atenção, mas pediu pra voltar. Eu já vou estar bem distante em alguma praia.